nisso aí. E bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí, meu irmão, preste atenção. Snoop diz que eu couve, ha, é do coração. Se liga, maluco, na ideia que eu vou te mandar. Snoop diz que eu couve, ha, vou representar. A número 1 do DF está no ar. Smurf diz que eu couve, ha, bota é pra estrondar. Bota é pra estrondar. Smurf diz que o clube demorou, foi de constar. Soltou no batidão pra galera agitar. Curtindo sexta-feira e o lazer da domingueira. Capital, Cerezinho, já vou na bagaceira. É nóis, é desse jeito, já vou, já é falar. Smurf diz que o clube demorou, foi de bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí. Bota grave, bota grave, bota grave. Aumenta esse pan, os gravão treme tudo que os malandro trinca. No balizão da Smurf, sessão pesado, maluco sente. Aí os grave demorou, curtiu o baile até altas da night. O paredão é destaque, os grave te alucina. Os pesos que bate é pros alemão que conspira. Bota grave nisso aí, pra rapa pirar. E desce mais uma gel, pros mano e as mina chapar. É curtição, viaja aí, nos pesos do bumbo. Se tiver alemão na função, chupa bala de chumbo. Bota grave nisso aí, treme tudo, explode teiado, bate lata. Sustenta aí com os grave é pesado. Vizinha indignada que é chola de lata. De ideia pra ideia, cada ação uma reação. Tilo de vagabundo chama muito atenção. No pescoço brilha as correntes de frente pros paredão, ó. É só bandido mal, alemão não cola não. Cada um no seu quadrado, sustenta aí capão, ó. Os grave aqui é cruel, ainda mais com flashback. Vagabundo se identifica quando curti um rap. Do jeito de falar, de agir, interagir. Os firma vai pro baile, com certeza é pra curtir. Bota grave nisso aí, nisso aí. Bota grave nisso aí. Bota grave, bota grave nisso aí. Bota grave, bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí. Bota grave nisso aí. O teto vai cair. Smurf diz que o clube tudo vai explodir. Bota grave nisso aí. Viaja não, é os grave que bate, que treme e trinca sem dó. Bota grave nisso aí. Revela rachadura, paredão que treme o chão. Tem o grave que derruba, bota grave nisso aí. Treme as estruturas que bate, que trinca e vai a loucura. Bota grave nisso aí. Bota grave, bota grave, bota grave. Bota grave nisso aí. Bota grave, bota grave nisso aí. Bota grave.